tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo. Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém na lista, liga pra você, te usa e joga fora. E para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ela não te quer, se ela não te quer, ela tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar. Toda a equipe também do Bombeiro Civil, aquele abraço. Toda a equipe da segurança também, meus irmãos. Ei! Outra vez, cê não aprende mesmo. E pra você, isso é